Saga, etc. Mudança, hora é agora. Assim lecionamos. O mano que fuma crack, vitória é vencer no ataque. Da vida que vende o corpo, pequena empresa no topo. Etc. e Saga Curitiba, etc. e Saga Curitiba. Conforme regra, normas e termos, vem agora conquista. Entra agitadas honrosas, sente sua festa na vista. No sol quando a alma, sucesso, progresso. A semelhança é com rancor e andanças. Por Deus, pecadores, tenham esperança. Mulher que se vende em prostíbulos, inadmissível. Hora exato, amor que pode elegível. É procedível, é deplorável, depressivo. Viciado pelo crack irreversível. Os sintomas de gole, engole, sobressai inacabível. Palestras não são anônimas, em transitórias fundadas conforme as catedrais, almas infectadas ao semen da base do ovário. E não se ferra, infração, conversão na terra conforme regra, erra. Assim lecionamos, concretizamos em conjugar com intuito e requisito, queira ou não mudar. Ser magistral, recicla, duplica a consequência, outra que eu vejo e seja pronúncia. Em condolência, adapta, capta fidelidade, felicidade, sobrefobia. Eliminar a sensação, estronda, víbora, utopia. Poeta, etc, cartão postal que teletransporta. Lidamos com bem, convence, o espaço comporta. Portanto as lápides, cabe a nós se prontificar. Resguardar-se no globo celeste em o próprio brilhar. Impunha o escudo, retroceder é hora, é tudo vestígio, varro. É dessa forma a norma que faz por merecer o narro. Assim nós concretizamos. Problemas e diversidades é o que focamos. Instinto é o instinto que não lhe faz bem. Esperança, mudança, diversidade, realidade vem. Assim nós concretizamos. Problemas e diversidades é o que focamos. Instinto é o instinto que não lhe faz bem. Esperança, mudança, diversidade, realidade vem. Mudança, hora é agora. Busque logo, vá pra vitória. Assim sua vida melhora. Com Deus você vai embora. Novamente digo mudança. Pra quem quer tem perseverança. Desejo do fundo da alma. Se apegue ao pai, tenha calma. Pra mina que vende o corpo. Pequena empresa no topo. Isso ninguém imagina. Não faz parte do escopo. Ô mano que fuma crack. Vitória é vencer no ataque. Além de parar com vício, recuperar a vida, seu serviço. O tio que bebe uma pinga, vitória dela se vinga. Exemplo no grupo de ajuda, fundado por ele que muda. As vidas iguais à sua, dá trampo tanto que sua. A camisa mais vale a pena, vai vendo se liga na cena. O outro que cheira uma branca, parada um break de banca. Estudar, fazer faculdade, te digo nunca é tarde. Mas dá força de vontade, pra chegar escuta a verdade. O rico que é arrogante, não ser mais ignorante. Enxergar tenho bastante, dividir as vidas garante. Bom mano, utopia, quem sabe isso um dia. O mano da reciclagem, virar patrão vantagem. Em vez de um carrinho, são vários caminhões. Hoje outro caminho, e outras conclusões. Outro que lava banheiro, mudado por inteiro. Dono de grande empresa, no sistema não ser mais presa. De lago a represa, virar o jogo na mesa. Partir de meus desejos, contrário do que vejo. Mas no futuro almejo, bem menos caranguejo. Mudança, hora é agora, busque logo vá pra vitória. Assim sua vida melhora, Jesus cê não ignora. Etc. e Saga Curitiba, mensagem positiva sempre viva. Agradecido o pop, ela participa. Tamo junto, é o rap na ripa. Poi, etc. cartão postal que teletransporta. Lidamos com o bem, convém, em seu espaço comporta. Assim nós concretizamos. Problemas e diversidades é o que focamos. Instinto é o instinto que não lhe faz bem. Esperança, mudança, diversidade, realidade vem. Assim nós concretizamos. Problemas e diversidades é o que focamos. Instinto é o instinto que não lhe faz bem. Esperança, mudança, diversidade, realidade vem.